Bom dia, boa tarde e boa noite, galera! Eis Fábio Costa, sou Mr. Mickey, em mais um Rolando Mais 4 Next, o podcast dos que aceitaram o destino. Primeiramente, queria pedir desculpa aí pelo hiato que a gente teve no Rolando Mais 4 Next. Eu tive um problema sério aí de garganta, até para gravar os Fate Masters foi complicado. Tive aí outros problemas que também não vem muito ao caso, mas o que importa é estamos de volta e vamos voltar em grande estilo, porque hoje vamos falar sobre uma coisa que muita gente gosta dos RPGs e ao mesmo tempo muita gente não compreende direito em Fate, que é a evolução de personagem. Primeiramente, quando a gente fala de evolução de personagem, as pessoas às vezes têm um problema de entender a diferença, o que é uma evolução de personagem. Para quem vem de outros RPGs, tende a achar que a evolução de personagem ela é sempre, digamos assim, para cima e para frente. Ou seja, você vai ficando cada vez mais poderoso, cada vez mais forte, cada vez sendo mais capaz de enfrentar desafios cada vez maiores. Só que no Fate não é bem assim. Como em alguns outros RPGs, por exemplo, como em Chamado de Cthulhu, de certa forma, uma evolução do personagem pode não significar necessariamente que ele vai ficar mais forte, ou mais sábio, ou de alguma forma mais capaz. Às vezes pode ser simplesmente o sinal de que tá chegando a hora de que teu personagem tem que se aposentar, porque não, ele tá, de repente, beirando a loucura, ou já não é mais capaz de lidar com os desafios que anteriormente ele conseguia lidar. Então, em Fate, a evolução dos personagens, ela não é apenas vertical. Ou seja, você não tá só crescendo ad infinitum. Você também tem uma evolução, digamos assim, horizontal. Você muda suas prioridades, você ganha novos recursos, perde recursos que você não tá mais usando, aliados deixam de colaborar com você, inimigos antigos desaparecem e surgem novos, e você com isso, que isso quer dizer? Você tem um mecanismo no qual, por exemplo, você, a própria, a gente vai ver mais pra frente, que na evolução do Fate, por exemplo, você acaba meio que abdicando de aspectos, perícias, façanhas que não são mais tão relevantes para o seu personagem. E com isso você, no fim das contas, muda ele de uma maneira horizontal. Ou seja, o teu personagem evolui, mas sem ganhar, digamos assim, poder adicional ou capacidades adicionais. O teu personagem evolui em outros sentidos. Rapidamente, a primeira coisa que a gente precisa entender em Fate é que o Fate ele não trabalha, ele trabalha muito mais literário, muito mais, como a gente vem dizendo sempre, ele é muito mais narrativo, muito mais gramático do que matemático. Ele é muito mais, na falta de uma terminologia melhor, ele é muito mais um RPG de humanas do que um RPG de exatas. Ele é muito menos sobre pontos e contas e modificações de poder em bônus, e ele é muito mais sobre a história que você vai contar, sobre os aspectos que o seu personagem tem e tudo mais. Por que isso é importante? Porque no Fate, diferentemente de outros RPGs que trabalham com conceitos como, por exemplo, XP e por aí afora, como você tem, vai até mesmo em outros RPGs que são mais narrativos, como vai Numenera, ou próprios RPGs da linha Powered by Apocalypse, o Fate ele trabalha com um conceito que é chamado de marco. O que é um marco? Em geral, você define um marco como sendo um momento dentro de uma história onde algo onde você muda ou melhora seu personagem. E o nome vem por quê? Porque isso sempre acontece no final de algum ponto, em algum ponto específico do jogo, algum ponto significativo. Agora a pergunta é: onde você define esses pontos específicos? Em geral, dentro do Fate, os marcos ocorrem em três grandes momentos: no final de uma sessão de jogo, no final de um cenário, ou seja, o cenário aí para as pessoas entenderem, seria o mesmo conceito que em outros RPGs tem de aventura, ou seja, quando acaba, de certa forma, se resolve aquela situação previamente acordada, e quando você termina um arco. Um arco, a ideia literalmente é como se fosse uma campanha para quem vem aí de outros RPGs, ou então você pode pensar naquela história dos quadrinhos, por exemplo, onde você tem o arco, vai, das Guerras Infinitas, ou no próprio caso de Harry Potter, vai, vamos pensar que você pode dividir dois grandes arcos a história de Harry Potter, um até Voldemort voltar em Cálice de Fogo, e o outro até entre Cálice de Fogo e a volta de Vo e, o e a queda de Voldemort em Relíquias da Morte. Ou também, vai, Senhor dos Anéis, cada uma das eras, ou vai, o Ainur Nandale é um arco, a história da Silmarillion é um arco, o Conto do Hobbit, a questão da demanda dos anões em Erebor é um arco, a Guerra do Anel é um arco. Então, ou seja, são situações onde não apenas os personagens são mudados, mas o mundo altera drasticamente. Bem, dito isso, como é que funciona a evolução, assim, mecanicamente falando, em Fate? Como a gente disse, são três grandes marcos: o marco menor, que ele ocorre ao final de toda a sessão; o marco significativo, que ele ocorre quando você resolve um cenário, ou seja, você acaba uma aventura; e o marco maior, que é quando você literalmente acaba uma campanha, ou como a gente disse há pouco, é quando você tem uma mudança drástica no mundo, é quando você fecha um arco dentro das histórias que você está imaginando. No Fate, vamos falar um pouco sobre cada arco. O arco menor, ele causa uma mudança no personagem. É aquela velha história do ajuste fino de personagem. Então, para você pegar um exemplo, por exemplo, onde você ocorreria um arco menor, de certa forma, dentro de uma aventura de. Dentro de algum cenário de RPG. Por exemplo, pensa em Star Wars. Você pega Han Solo. O Han Solo, ele é apenas mais um contrabandista, trambiqueiro, até a hora que ele pega, vai pra Estrela da Morte, tudo, e recebe o seu resultado, a sua grana. Isso seria um arco ali, no pouco antes da Batalha da Estrela da Morte, poderia ser considerado um arco menor. Por quê? Porque já resgataram a Princesa Leia, já entregaram os planos com o R2-D2, e o Han Solo, ok, recebeu a grana dele. Isso pode parecer que não, mas o que que acontece? Vai influenciar na aventura seguinte, porque Han Solo teve uma mudança de simplesmente ser apenas mais um trambiqueiro pra ser um cara que tá procurando. De repente procurando algo mais, ao perceber que aquele moleque maluco que acredita no lance de Jedis e de força tá se enfiando na roubada de explodir a maior estação bélica orbital criada pelo Império. E de repente ele pensa: pô, será que esse moleque é tão maluco assim? Ou será que re realmente não tem uma chance? Bem, esse seria um exemplo de um marco menor. Às vezes, tanto que o Fate, ele diz que às vezes não fará muito sentido você tentar tirar algum proveito de um marco menor, porque de repente você não mudou, de repente vai, o teu personagem continua sendo só um trambiqueiro. O Han Solo podia muito bem passar ileso por isso. Ah, não mudou nada. Se você imaginar que o primeiro Star Wars fossem três aventuras, faria até sentido, de repente, em um deles o marco menor do Han Solo não fazia a menor diferença. Faz bastante sentido isso. Em termos mecânicos, o que que você ganha quando você pega num marco menor? Você pode fazer você pode alterar o valor de duas perícias, ou substituir uma perícia regular por alguma que não conste na pirâmide do teu personagem, ou seja, uma perícia medíocre. Você pode alterar uma façanha para qualquer outra. Você pode comprar uma nova façanha, mas desde que você tenha recarga pra isso. Lembre-se, quando a gente fez lá as várias criações de personagem, você nunca pode baixar a recarga de um personagem pra menos que um. Exceto quando há uma regra explícita pra isso dentro do cenário. Por exemplo, é o caso do Uprising, onde você pode jogar a recarga de um personagem pra zero. Mas, de outra forma, você, pensando nas regras básicas do Fate, você não pode reduzir a recarga de um personagem a zero, não importa quantas façanhas você queira. E você pode renomear um aspecto de um personagem, desde que esse aspecto não seja o conceito. Por que isso? Porque, na prática, o conceito é uma coisa muito profunda do personagem. Você alterar o conceito do personagem é uma coisa muito impactante. Uma coisa importante é que todos esses benefícios que a gente descreveu agora, você pode fazer apenas um deles. Então, por exemplo, se você reescrever uma façanha, você não pode trocar perícias e tudo mais. Alguém vai pensar, mas por que a parte de trocar perícias pode ser legal? Porque você tá ajustando o teu personagem. De repente, o teu personagem, que era um guerreiro bárbaro, tá se tornando alguém menos violento, ou de repente mais sujeito a algumas, aceitar algumas das idiosincrasias da civilização. Pense, por exemplo, em Conan. Conan, no início, ele, por exemplo, provavelmente não teria conhecimentos, a perícia de conhecimentos, teria várias outras perícias, como o Conan lá na Ciméria. Com o tempo, em algum momento, muito provavelmente um marco menor, mas pode ser em algum dos outros marcos, ele colocou lá a perícia de conhecimento dentro da pirâmide dele. Ou, de repente, também, para pensar em Conan, o arco dele como ladrão em Zamora, se eu lembro bem. Aí fãs de Conan, qualquer coisa, me corrijam. Em algum momento, ele deve ter trocado alguma de suas perícias pela perícia de roubo, para poder ter uma mínima habilidade enquanto ladrão, ainda que a sua habilidade seja muito mais por outros caminhos do que pela ladinagem, pura e simplesmente. Mas é uma possibilidade de você pensar o Conan nesse exemplo. Uma grande vantagem dos arcos menores é que, por exemplo, imagina que você criou um personagem e, de repente, durante o jogo você percebeu que, não era tão isso que você queria fazer. É um ótimo momento para você pegar e, ok, meu personagem vai funcionar como? Meu personagem vai funcionar... fazer ajuste, literalmente é... Pra quem aí conhece Fórmula Indy, é aquele momento que você dá algumas voltas no bico do carro para poder aumentar ou diminuir a pressão aerodinâmica e com isso ganhar velocidade ou não sair muito de frente ou de traseira. São os pequenos ajustes que vão fazer em algum momento. Por exemplo, tanto que é o que ele, por exemplo, você pode pensar que você acabou com uma, resolveu a rixa violenta com Edmund e trocar um aspecto que foi alterar, que não faz mais tanto sentido dentro do jogo e por aí fora. Uma coisa importante sobre qualquer mudança em marco é interessante que você tenha a capacidade de justificar a mudança dentro do que aconteceu em jogo. Por exemplo, um cara que é cabeça quente, ele não vai virar em uma aventura um pacifista. Teria que ser uma coisa muito drástica, mas ainda assim é possível você chegar e pensar, meu cara, ele não é mais tão violento como era. Existe coisas importantes aconteceram para que ele se alterasse e tal. Então, por exemplo, nos exemplos que a gente tem, o Albertino poderia ter pensado assim, ok, eu já resolvi meu problema com o filho da Lobamá, ou então ele percebeu, ele começa a sentir que o filho da Lobamá não esconde o predador dentro dele, então ele fica apavorado de pensar que tá andando com um predador. Poderia ser uma mudança no aspecto, tenho medo de andar, estou cercado de predadores. Você tem que pensar que, acima de tudo, é um coelho. Coelhos têm problemas ao lidar com predadores. Pense dessa forma. Em geral, o narrador vai te dizer, ok, você não pode você pode mudar o aspecto assim, ou você não pode mudar, ou então vamos começar a mudar, tá? Você era um cara cabeça quente, aí você começou a valorizar mais a inteligência até que você virou um pacifista. Isso é uma forma de você analisar o jogo também. Você pode criar dessa maneira. Essa é a mudança mais interessante dentro do Marco Menor. Marcos menores vão ser o que vão mais ocorrer em geral dentro de um jogo de Fate. Porque na prática você vai ficar fazendo pequenas alterações. Como a gente disse anteriormente, a evolução em Fate ela não é meramente vertical. Na prática, você ter um crescimento real de poder de personagem é muito, muito raro. Você aumentar o poder que o teu personagem tem, as capacidades dele. Então, muitas vezes, as suas mudanças vão ser muito mais horizontais, ou seja, mudando as habilidades, ajustando aspectos, meio que andando de lado, do que crescimento para cima, no sentido literal da palavra. Você crescer em poder e capacidades. Isso é importante, até como a gente disse, o Fate ele não é um jogo muito tradicional nesse quesito. Ele é um jogo muito onde se pensa muito mais em equilíbrio de tempo de tela. E esses ajustes laterais, vamos dizer assim, ajudam a isso. Então, por exemplo, se o teu personagem é um personagem que é um personagem que ele foi criado mais pacifista e de repente o jogo é um jogo de mais voltado a batalhas, de repente você pode colocar alguma coisa que auxilie você na batalha, mesmo você se mantendo pacifista, talvez uma magia, capacidade de suporte, negociação e por aí fora. E nesses momentos é que você vai fazer, nos marcos menores, onde você vai fazer esse ajuste fino do que o teu personagem é. Você vai ajustar quais são as características que o teu personagem vai ter e que vai mudar ele. Aos pouquinhos você vai ajustando isso. Dito isso sobre os marcos menores, a gente vai passar para os marcos significativos. Marcos significativos é onde você vai começar a você vai começar a ganhar literalmente poder de maneira vertical. Você vai ganhar uma. Como isso é feito? Por que você faz isso? Porque no marco significativo é quando você começa a ter aprendizado. O teu personagem aprendeu coisas novas, você cresceu em conhecimento, você melhorou a capacidade do teu personagem como um todo. Vamos pensar de certa forma, vai, em O Hobbit. O primeiro marco significativo em O Hobbit pode ser quando eles chegam, depois de muito pesar, muita dor, eles chegam na última casa amiga em Valfenda. Lá, os personagens aprendem muitas coisas sobre os acontecimentos que eles tiveram anteriormente. Bilbo aprende sobre a ferroada, os anões aprendem sobre o segredo para entrar em determinados na montanha e tudo, sem que o sem que Smaug o percebam e coisas do gênero. Desse modo, é nessa hora que você vai ter realmente um crescimento, como eu disse, vertical. Você começa a crescer em poder. Como é feito isso? Primeira coisa que você, se você teve uma consequência grave, você renomeia ela para indicar que você começou a curar ela. Provavelmente no próximo marco significativo é que você vai limpar ela. Isso é uma coisa importante, porque é quando você começa realmente. Pensa naquela história, você quebrou a perna. Então, teu personagem quebrou a perna durante uma aventura. E é aí que você começa a se curar. Um exemplo não muito forte, talvez um pouco. Talvez seja para os outros marcos, o Frodo em Senhor dos Anéis, quando ele tem o braço ferido pela adaga pelas adagas que dos Nazgûl, a cura ocorre aonde? Ocorre em Valfenda. Quando ele operar lá, ele passa por todo o processo de cura por Elrond, pelos outros elfos de Valfenda, e é lá que ele renomeia esse aspecto. Esse aspecto continua nele, essa consequência. Só que tanto que mais pra frente ele fala que por causa desse ferimento que ele teve, ele pode até usar de maneira benéfica. Isso é uma coisa interessante, lembrando que consequências são aspectos e como todo aspecto pode também ser invocado pelo personagem. Graças a esse ferimento, ele começou a ter uma visão melhor na noite e tudo mais por causa ligação, de certa forma, maligna que os Nazgûl colocaram nele através do ferimento. E uma parte importante, e agora vem a parte importante, quando você chega num marco significativo, você recebe um ponto de perícia adicional, que você pode comprar uma perícia em nível regular ou então aumentar o nível de uma perícia já previamente existente em um. Uma coisa importante também é que essa parte da evolução você tem que levar em consideração o que ele chama colunas. Então, por exemplo, você não pode em momento nenhum ter em um nível mais perícias que você tem no nível abaixo. Então, por exemplo, um personagem no primeiro, vamos dizer assim, logo de cara, ele não conseguiria evoluir uma perícia que ele já tem dentro da pirâmide. Por quê? Porque ele teria... Se ele tentar evoluir a perícia, uma perícia regular, que ele tem 5 perícias regulares, ele iria levar para razoável 5 perícias, sendo que teria 4 em regular. Normalmente você vai comprar uma perícia para formar 6, para no próximo marco significativo evoluir mais uma para 5, para regular e assim sucessivamente. Para tirar de regular para razoável e assim sucessivamente. A ideia é que... Por que isso? Porque isso é uma forma que o Fate encontrou, uma solução que o Fate encontrou de manter um certo equilíbrio de poder e evitar problemas que a gente tem em outros sistemas com coisas como vai, por exemplo, Min-Max. Se você fala para qualquer jogador de D&D terceira edição ou de, vai, GURPS, você vai acabar... Alguém vai falar do problema do Min-Max, que é a ideia do, ok, você... Como tem no Field, um exemplo. Você aumentou a sua perícia de lutar, reduzindo a sua perícia de... Vai, de tecelagem. A pirâmide foi a solução que o Fate encontrou para evitar o problema da... A combinação pirâmide-coluna foi o problema que... foi a solução que o Fate encontrou para evitar o problema do Min-Max. Obviamente, não é uma solução perfeita. Tem críticas, tem gente que fala, mas eu quero, por exemplo, eu comecei agora e quero jogar meu conhecimento em ótimo. Talvez não seja a melhor forma, talvez de repente redistribuindo no marco menor seja mais interessante, porque do que você tentar evoluir ela num marco significativo. Mas eu penso dessa forma, um marco significativo é legal você de repente começar a formar espaço para você ir aumentando as perícias. Uma coisa importante é que você não precisa usar esse ponto de perícia automaticamente. Você pode guardar para em um outro marco significativo, de repente, você pegar uma perícia que está fora da tua pirâmide e jogar em regular, em razoável. É uma possibilidade. Desde que você respeite a regra da pirâmide, a regra de colunas, que ela tá em, essa regra da coluna, para quem quiser ler, ela está explicitamente em página 236 e 237 do Fate Básico. Isso ajuda a equilibrar um pouco a coisa. Além disso, ele permite você dar uma forma de você estimular o jogador a continuar crescendo. Por quê? Porque você torna cada vez mais difícil subir as perícias. Por exemplo, para você ter uma... Quantos pontos você precisaria ter para colocar uma perícia excepcional? Você vai falar, é 5. 5 pontos, né? Talvez. Só que, se você faz isso, você pode fazer isso. Juntar esses 5 pontos e tascar tudo de uma vez pra furar a pirâmide. Isso é possível no marco que a gente vai explicar mais pra frente. Mas, por exemplo, pra colocar uma outra perícia em mais 5, seria 4. Só que aí, você tem que ficar segurando tudo isso e não pode gastar em momento nenhum e tal. Por que isso? É pra equilibrar também, pra você continuar tendo esse estímulo a participar e tal, e crescer cada vez mais. E de repente perceber, ok, eu posso... É aquela velha história. Daniel Sam, mostre-me lixo o assoalho. O Daniel não entendia qual é o lance dessa bagaça de ficar lixando o assoalho. O que isso tem a ver com karatê? E de repente a evolução que Daniel Sam teve em ofícios ajudou ele a aumentar a perícia de lutar. Essa é a lógica por trás da questão da pirâmide, da coluna no Fate. É prover essa característica de, ok, você não é... Só a sua capacidade de luta não vai resolver. Você não vai ser só um lutador pra sempre. Uma coisa importante que eu não disse é... Além dos benefícios que a gente disse, e você pode pegar ambos os benefícios, você também pode, além desses dois benefícios, né, da questão de renomear uma consequência moderada... E você pegar, renomear no caso é uma consequência severa, e pegar e ganhar um ponto de perícia que você pode alocar ou não em uma nova perícia, você tem a possibilidade de pegar um dos benefícios do marco menor. Na verdade, você pode considerar que o marco significativo implica automaticamente em um marco menor. Você tem os dois marcos ao mesmo tempo, né? Tipo, ah, você tem esse ou esse. Não. No marco você pode ter os dois. No marco você vai ter os dois. Os dois marcos no, você vai ter no marco significativo. Isso é importante até porque também é uma forma de mostrar que houve um aprendizado. Você de repente, ah, eu vou pôr essa perícia aqui e já troco ela. Olha aí o game. Digamos assim, olha o Game Shark. Eu, por exemplo, não tenho. Vai o Conan como Conan Rei. Assim que ele se tornou Conan Rei, ele não tinha na pirâmide dele a perícia conhecimentos. Ele bota conhecimento, bota uma perícia lá, pega conhecimento e já muda como marco menor automaticamente o conhecimento dele com alguma perícia que esteja em um nível mais alto, para representar o fato de agora ele ser um rei. Por fim, o último marco é o marco maior. O marco maior, ele deve apenas ocorrer quando algo acontece que abala de forma significativa o mundo, o cenário. É como eu disse, pensa que o marco maior em Harry Potter é quando Voldemort ressurge. E um outro marco maior é quando ele desaparece de uma vez. Então, é muito importante isso. De repente, pode haver um terceiro marco maior, que é quando Dumbledore morre. A morte de um personagem, um NPC muito importante, pode ser uma outra forma de você gerar um marco maior. É aquela história, quando ocorre um marco maior, literalmente as coisas não vão ser como eram antes. Inimigos podem deixar de ser inimigos, amigos podem trair os seus antigos companheiros. A magia pode ressurgir do nada. Ou então ela pode desaparecer do nada. Ou não do nada, né, na prática. Um cataclisma místico pode ter levado embora a magia, enquanto um outro cataclisma místico pode ter pura e simplesmente gerado uma nova forma de magia. Para quem conhece aí, Dragonlance é muito cheio desses marcos. Se você parar para pensar, a questão a Guerra dos Gêmeos, a questão quando tem quando Takhisis isola lá o plano do onde se passa Dragonlance, de todo o resto do plano fundamental, e você tem os adeptos e tudo mais, e forma-se novas maneiras de magia, e os deuses desaparecem, coisas do gênero. Essas são situações que geram marcos maiores. Se você pegar qualquer história épica, é difícil você ter, vai, muitos marcos maiores, porque você tem que pensar que não existem tantas situações tão impactantes. Alguém vai falar, ah, Game of Thrones tem. Não, Game of Thrones não tem. Na prática, quais seriam marcos maiores? Quando o Ned Stark é morto, para indicar que houve uma. Que agora há uma ruptura total. Quando você tem o casamento vermelho, pode ser um outro marco. Quando você tem a descoberta lá dos White Walkers. Quando a muralha vê os White Walkers. Quando tem a queda da muralha. Essas são situações em que realmente as coisas mudam. Então você vê que em sete. Vai, são cinco livros agora. Eu não lembro, faz um certo tempo que eu li Game of Thrones, eu não acompanho a série, mas se você parar para pensar, não são tantas coisas assim. Mesmo uma série com 50 anos de idade, como Doctor Who, você pode pensar que marcos maiores são coisas tipo. Cada regeneração do Doutor poderia ser considerada um marco maior, e talvez um ou outro evento muito significativo, talvez vai. Genesis of the Daleks, comum, que é quando você descobre o surgimento dos Daleks. A Time War é outro. O especial de 50 anos, que é quando se resolve a Time War, é outro. Então, mesmo assim, você vê que não. Mesmo para uma série de 50 anos, com muita bagagem, muita coisa que aconteceu, muitos personagens que passaram, Doctor Who também é uma série que não tem tantos marcos maiores quanto aparenta. Beleza? Então, marcos maiores são para situações onde realmente o mundo muda drasticamente. Quais são os benefícios? Vamos lá, primeira coisa. Você pode ter todos os benefícios dos marcos de um marco significativo e um marco menor, descritos da mesma forma, ou seja, você vai ganhar mais um ponto de perícia. Se você teve uma consequência severa, você pode renomeá-la. Aí você pode ter toda aquela coisa de renomear aspecto que não conceito, ou mudar uma, ajustar, trocar uma perícia de lugar, ou por aí fora. E você vai ter o seguinte: se você teve uma consequência extrema, ou seja, algo que renomeou um aspecto pessoal teu, que existe essa regra da consequência extrema, ela não foi muito citada, mas quando você tem uma consequência extrema, você basicamente muda um dos seus aspectos para indicar que você sofreu um dano muito terrível para você. Quando você sofreu uma consequência extrema, você pode renomeá-la. E isso permite que você receba outra no futuro. Você recebe um ponto a mais de recarga. Lembrando que você pode, aí com isso, comprar uma nova façanha ou guardá-la para receber mais pontos de destino. Você pode estourar o limite da sua pirâmide se você possui pontos para isso. Então, por exemplo, aí, você pode pegar, vai, uma das suas... Se você tiver dois pontos de perícia, você pode pegar, por exemplo, uma perícia tua que tá em bom e jogar pra excepcional, estourando a sua... aumentando a tua perícia pico. Lembrando que aí ainda se mantém a regra de coluna. Você pode fazer aí novamente aquela questão que eu disse anteriormente do Game Shark, que é você joga pra cima, depois troca. E, por fim, você pode renomear o conceito do personagem. Por que isso é importante? Vamos usar o exemplo de Harry Potter, que foi um exemplo que eu já citei. Harry Potter no início era um menino que sobreviveu. Quando ele termina Cálice de Fogo, algumas pessoas começam a chamá-lo de o escolhido, por causa das profecias que havia, da questão da profecia de que de Voldemort e tudo mais. Isso obviamente é um pouco mais pra frente, mas pode ser tratado aqui de maneira geral. Quando termina a saga toda em Relíquias da Morte, você pode chamar ele de aquele que é o conquistador da morte, porque ele teve juntou ao mesmo tempo as três relíquias da morte e conseguiu de certa forma controlar. Ele teve a capa da invisibilidade, ele teve a pedra da ressurreição, ele teve a varinha das varinhas. Então, isso pode-se entender aí isso foram as mudanças de conceito que o Harry teve durante toda a sua saga enquanto em Harry Potter. Senhor dos Anéis, a mesma coisa. Quando acaba Senhor dos Anéis, que é quando... Quando acaba o Hobbit, que Bilbo consegue derrubar junto com os anões, Erebor é reconquistada pelos anões, a montanha passa a ser novamente dos anões e tudo mais, o Bilbo se torna inconscientemente o portador de um anel. Ele pode renomear esse aspecto como o portador de um anel. Aí num outro marco maior, que é quando ele passa o anel pro Frodo. O Frodo passa a se tornar o portador de um anel. E assim sucessivamente. No final de Senhor dos Anéis, Frodo pode se tornar o Hobbit de Nove Dedos. Lembre-se que o Frodo não queria ceder o anel. O Gollum arranca o anel dele a dentadas e deixa ele com o dedo anelar a menos. E assim sucessivamente. O mesmo vale para Merry Pippin. No final de Senhor dos Anéis, eles tiveram um marco maior, onde cada um deles se tornou amigo de Gondor e de Rohan. E assim vai. Então, quando você tem um marco maior, é uma coisa realmente muito grande, porque você aumentou muito o seu nível de poder. Pensa, você ganhou uma recarga, ou seja, você ganhou um ponto de destino a mais ou o direito de comprar uma façanha a mais. Então você tem aí mais poder, mais vantagens. Então você... E os inimigos que você vai encontrar são cada vez maiores. Então, por exemplo, Bilbo, no início eu encontrava Goblin, Troll e tal. Aí depois, ok, eu tô com essa coisa aqui, esse anel estranho. Ok, essa bagaça traz os Nazgûl. Então você vê que houve um crescimento de poder tanto do personagem quanto dos inimigos e dos aliados e do próprio mundo ficar cada vez mais perigoso. É a própria comparação de tom. Se você comparar o tom, por exemplo, de Hobbit. O Hobbit é uma coisa que até alguns falam que é mais infantil, mais criançola e tudo mais. Porque se você... Eu tô falando aqui dos livros, gente. Não tô falando das adaptações pra cinema. As adaptações pra cinema são outro rolê. Mas enfim. Mesmo na adaptação do cinema, você pode ver que o Hobbit é uma coisa muito mais, assim, clara. Muito mais até descontraída. Enquanto o Senhor dos Anéis, ele é mais... Embora seja muito mais épico, ele também é muito mais sombrio. Por um lado é muito mais épico, por outro é muito mais sombrio. Ao mesmo tempo que você tem as batalhas épicas envolvendo, por exemplo, os exércitos de Rohan, a Batalha de Pelennor, você tem a questão de que o mundo ficou sombrio. Então, quando Frodo e Sam estão andando e tentando entrar em Mordor, eles têm que confiar de repente em uma criatura que eles sabem que é maligna, que é o Gollum. Eles correm risco com Laracna. O Sam tem que encarar seus piores medos invadindo lá a torre para resgatar o Frodo e por aí afora. Outro exemplo, Harry Potter. Se você pegar Harry Potter e a Pedra Filosofal, ele é muito mais simples, muito mais tranquilo, muito mais. Até porque não dizer fofinho. E quando você pega e você tem o Harry Potter e as Relíquias da Morte, a J.K. Rowling deixa claro que a bagaça fica séria, porque até existiu esse famoso apelido, que o final de Harry Potter e as Relíquias da Morte é Harry Potter e o Choffo da Morte. Porque ela começa a descrever personagens morrendo, tipo, você nunca imaginava que esse cara ia morrer e ele morre. Isso até comparativamente é um problema que você vê, eu particularmente vejo em Game of Thrones, porque não fica muito claro, às vezes, essa questão dessa mudança de clima. É difícil você ver esse clima mudando. É como eu disse, as pessoas imaginam que tem muita evolução no mundo do Game of Thrones e na prática não existe, porque os tons gerais da história vão sempre sendo o mesmo, sempre aquela coisa de Winter's Coming, Winter's Coming, Winter's Coming, até que ele chega. Então você vê que parece que tem muita evolução, mas não tem na prática. Evolução assim, mudanças grandes no cenário. Isso não é um demérito, isso é uma técnica narrativa que o Martin adotou pelos motivos dele. E acho que isso, mas eu gosto de usar esse exemplo. Você não viu essa mudança do clima? O clima em geral ainda é aquele clima dark, green, o tempo todo, ele só piora, vamos dizer assim. Só tem a tendência a piorar. Não tem uma coisa do tipo, ah, de repente tem uma coisa heróica, onde as coisas se tornam mais limpas e tem mais justiça. Não. É sujo, é dark, é green. Não dizendo que isso é ruim, mas é um exemplo que eu tô citando aqui para vocês verem que como, na prática, marcos maiores são muito importantes, porque são mudanças radicais no mundo. Como eu disse, você ver Harry Potter, você pegar os tons de todos os livros para trás de Cálice de Fogo e pegar todos os livros para frente de Cálice de Fogo, você vai ver que houve uma mudança grande de tom. Você pega, é tanto que tanto até no tamanho, o Cálice de Fogo ele é meio que uma prévia, porque ele é um livro muito maior do que eram os outros livros, e por sua vez, Ordem da Fênix vai ser maior que Cálice de Fogo, Enigma do Príncipe vai ser maior que Ordem da Fênix. E Relíquias da Morte vai ser maior que Enigma do Príncipe. Ou seja, é uma tendência de você ver que as coisas vão se esticando, elas vão ficando cada vez mais sombrias e ao mesmo tempo você vai precisando cada vez mais trabalhar essa situação de como o mundo mudou, como as coisas não são mais como elas eram antes. Aproveitando tudo que a gente falou até agora, uma coisa importante para se analisar. Na página 241 do Feitiço Básico, existe uma coisa que é importante para você para as pessoas entenderem. Uma coisa que acontece, no meu ponto de vista, eu, Fábio, aqui não é o Fred Hicks, não é ninguém do Feitiço Masters, não é a comunidade Feitiço, é Fábio Emílio Costa dizendo. Um problema que às vezes eu vejo em muitos cenários, quando você evolui o mundo, você não tem os personagens crescem. Você não tem essa impressão de que o mundo muda. É aquela história, os personagens não são os únicos que mudam não deveriam ser os únicos a mudar em relação ao que acontece no jogo. O mundo tem que mudar, deveria mudar. É aquela velha história, vocês salvaram uma princesa, essa princesa pode ser no futuro uma boa rainha, uma tirana colossal. Vocês começaram a campanha destruindo um vilarejo. Uma das pessoas daquele vilarejo se tornou, de repente, um guerreiro atrás de vingança. Ou um vilão que vocês deixaram escapar, de repente, os personagens se reencontram como alguém que está realmente aproveitando essa chance para se redimir do que fez no mundo, tentando se tornar alguém cada vez melhor. Isso é importante. Vilões antigos desaparecem, novos surgem. Pra não acontecer, às vezes, aquilo que vai, dá a impressão que acontece vai em One Punch Man, que é o próprio Saitama fala: eu não consigo lembrar de todo mundo que eu já soquei. Então, tipo, Os inimigos não podem ficar simplesmente, ah, eu acabei com esse cara agora e bola pra frente. Não. Eu salvei essa vila, eu salvei esse cara. De repente, você tem que. O mundo cresce, o mundo muda com as ações de todos os. De tudo que. Com as ações que ocorrem nele, em especial as ações dos jogadores. Os personagens se modificam através dos marcos. E uma coisa importante é que o narrador deve modificar o mundo em relação aos marcos. Ele dá algumas sugestões, por exemplo, nos marcos menores. Você pode criar novos locais e novos personagens. Então, por exemplo, um exemplo clássico que eu tenho, por exemplo, quando eu do Destino do Templo Voador, você resolveu uma carta, que seria pode ser considerado um marco menor ou até mesmo um marco significativo, dependendo dos acontecimentos. Quando você muda, você resolveu essa carta, você vai sair de um planeta e ir pra outro. Então, por exemplo, na campanha que eu tava narrando, a gente começou em Jukul, se eu lembro bem, eu não tô lembrado agora direitinho, que é o primeiro, uma das primeiras histórias. Aí depois eles foram pra Vigru, que é uma outra história. Depois eles foram pra Natal, que é uma outra história. E eles encontraram novos NPCs em cada uma dessas histórias. Se o personagem deixou uma questão local em aberta, de repente você pode utilizar ela pra... Você pode se livrar desse aspecto ou então renomeá-lo. Então, por exemplo, se você tem, você derrubou um tirano, você pode simplesmente arrancar esse tirano fora ou então criar algo como, caçados pelo culto antigo ou qualquer coisa que valha. É importante você estar sempre lembrando de estar... Ok, os caras tiveram um marco menor, você vai ter um marco menor também do mundo. O mundo vai se ajustando, as histórias vão se resolvendo, ou crescendo, ou mudando. Sempre lembre-se disso. Para marcos significativos, se os personagens resolveram alguma questão que envolvia o mundo, você tem que remover ou alterar esse aspecto. Então vamos pensar, por exemplo, os caras... derrubaram um grande vilão do mal que estava ameaçando todo mundo. Ok, você pode remover esse aspecto ou então renomear ele para que o tenente dele seja o novo vilão. Ou então esse vácuo de poder abrir uma guerra entre facções e por aí afora. Isso é muito importante. Lembre-se sempre de você crescer o cenário como um todo. O mundo tem que mudar como um todo. No marco significativo. O marco ele tem que servir para também para o mundo mudar. Talvez não tanto quanto no marco maior, mas sim, você tem que pôr uma mudança. Os personagens mudaram alguma coisa permanentemente? Sim, é bom você criar. Se for o caso, crie um aspecto ou uma questão que resolva isso. Então, por exemplo, se os personagens construíram uma. Por exemplo, se os personagens construíram uma grande fortaleza, essa grande fortaleza tem que aparecer no jogo. Se eles descobriram um tomo que trouxe a magia de volta, isso vai ser mais claro no marco maior, mas enfim, trouxe a magia de volta, vai haver problemas por causa disso. Sempre deixe isso importante. E por fim, para marcos maiores é a mesma consideração. Os caras chegaram no marco maior, destruíram... talvez o grande vilão da história, o cara que estava comandando, por exemplo, todas as tropas mercenárias do espaço. Ok, eles fizeram isso. A nova questão é o quê? Um vácuo de poder? Um novo vilão em ascensão? Ou uma nova era heróica? Quem sabe? Você tem que sempre lembrar isso. Não deixe vácuos de poder. O Fate, como na vida, não aceita marcos de poder, vácuos de poder. Você abriu um poder, você tem outro. Um caso clássico, pra quem leu Dresden Files, e fica aí a dica, Dresden Files Accelerated, é um ótimo RPG. Existe um momento em que o Dresden consegue literalmente exterminar do mundo uma facção inteira de vampiros. E isso gera um vácuo de poder monstruoso. E, obviamente, esse vácuo de poder começa a trazer um monte de gente que tá querendo aumentar o seu poder. E nessa, continua o mundo a girar e surgir novas coisas e as coisas acontecerem e mudar. Beleza? Isto é muito importante. lembre-se sempre, narrador, e você também, jogador, até para ajudar o seu narrador, porque afinal de contas, Fate é um jogo de narrativa compartilhada. Então, lembre-se de ajudar o seu narrador com isso. Você pode gerar, sugerir para ele: ah, mestre, já que, por exemplo, a gente recriou o Templo Voador, que é o final de Do, a gente pode começar uma nova saga de novos peregrinos com problemas, ou então, de repente, a gente decidiu, pensando aí também em Do, que não deve haver apenas o templo voador, devem haver templos voadores em vários locais, ou então não deve haver um templo voador. O templo voador deve ser apenas um local de pesquisa. Cada pessoa deve resolver seus próprios problemas, ou então ajudar-se uns aos outros e tudo mais. Isso é um exemplo. No meu ponto de vista, quem trabalha muito essa mudança de Marcos muito bem é a Clamp. Se você ler as histórias da Clamp, elas não se encerram, mas ao mesmo tempo elas não são, vamos dizer assim, elas não ficam sem se encerrar. Elas se encerram e deixam em aberto. Então, por exemplo, Guerreiras Mágicas, elas vão, elas descobrem que elas têm que acabar com o Pilar. Acabou com o Pilar? Beleza, Marco Maior. Voltam pra Terra. Aí elas descobrem que, por causa disso, o mundo tá se deteriorando. Voltam pra Rei Arf. Há a batalha pra ver quem é o próximo Pilar. A Hikaru vence. Aí eles criam um novo Pilar. Aí ela pode ser um novo Pilar. Ela fala: não quero mais que exista o sistema do Pilar. E assim vai. E aí começa a ter um novo. E aí, a partir daí, o que que acontece? Aí você pode determinar: ah, com a queda do Pilar, não há só coisas boas. Então os inimigos continuam. Agora aparecem o tempo todo, mas são menos fortes do que era quando acontecia a corrupção do Pilar e coisas do gênero. Isso é importante. Você tá mantendo o mundo girando, girando, girando, girando, girando. Você não precisa necessariamente chegar no momento. Okay. A não ser que chegou aqui, acabou. Aí você vai criar novos personagens e beleza. Mas às vezes, até quando você cria novos personagens, você pode fazer, como eu disse anteriormente no caso do... a gente acabou, resolveu o problema, novo templo voador, ok, vamos criar novos peregrinos. E aí esses peregrinos vão ter que resolver algum outro problema, uma outra série de problemas e tudo mais. Isso é importante, você tá mantendo a roda girando. Por fim, vamos fazer alguns exemplos, né, obviamente. E como de costume, lá vamos nós pegar nossa vítima da vez, nosso Alberdin, o Coelho Branco, nosso personagem de exemplo, e vamos tratar como seria a evolução em três marcos, em cada um dos três marcos para ele. Eu vou pegar aqui minha ficha do Alberdin e fazer uma cópia dela, e eu vou... E uma coisa importante, aqui, esse exemplo vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou criar ele à parte do Alberdin original, até como uma forma da gente manter até um registro do que foi feito e tudo mais. Por quê? Porque assim você vai entender, vai ficar o resultado de cada marco junto uns com os outros. Beleza. Tá. Vamos lá. Vamos pegar primeiro um marco menor. Depois de uma sessão, a gente vai fazer uma alteração no Alberdin. Como a gente vai pensar essa alteração? Ah, uma coisa importante. Muda um pouquinho a evolução no Fate Acelerado. Eu vou até pesquisar aqui pra ver. Só um minuto que eu já vou ver como muda. Porque a evolução no Fate Acelerado é bem mais rápida. Até porque jogos pro Fate Acelerado tendem a ser mais curtos. Você não vai trabalhar com campanhas muito longas pro Fate Acelerado. Marco menor é do mesmo jeito. A única diferença é que você pode... Você não tem perícia pra pôr, então você pode alterar... Trocar os valores de duas abordagens. O marco significativo é a mesma coisa. Você renomeia um aspecto, uma consequência severa, ou aumenta em uma abordagem qualquer. Desde que você não passe o pico. No caso, você pode considerar o excepcional. Que tem uma regra que você não pode subir nenhuma abordagem para cima de excepcional. E para marcos maiores, você ganha um ponto de recarga e você pode renomear o conceito do personagem. Até porque Fate Acelerado, ele não trabalha com o conceito de perícias de consequências extremas. Ok, vamos lá. Vamos imaginar que a primeira aventura do Albergine, o Coelho Branco, tenha dado a ele um problema sério. Ele viu o filho da Lobamá meio que enlouquecendo aí por várias situações. Há uma coisa que é importante, é que cada sistema pode ter algumas mudanças em como funcionam os marcos. Luz Freds, em especial, possui toda uma questão relacionada ao desejo do coração do personagem, sacrifício do desejo, resolução do desejo, resolução de tensão. Então, eu não vou entrar totalmente nesses detalhes, mas vamos imaginar que ele viu o filho da Lobamá virando um monstro. E aí, a mudança vai desse primeiro marco menor. Ele não vai trocar perícias, porque ele tá achando que as perícias dele estão mais ou menos ok, dentro do possível. Ele não é um combatente, não teve combate. As façanhas dele são úteis dentro do possível, então ele prefere não mudar as façanhas. Ele vai mudar um dos aspectos. E ele não vai reduzir sua recarga para aumentar, para ganhar uma façanha adicional. Então ele vai mudar o relacionamento com o filho da Lobamá. Como? Ele percebeu que de repente ele tá cercado de predadores. Então, tipo, o tempo todo o coração dele, o coraçãozinho de coelho dele tá explodindo. Pá. Por quê? Porque ele sente ao redor esse cheiro de predadores. Então é. Eu tô renomeando um dos aspectos como eu sinto o cheiro de predadores ao meu redor. É a ideia de tipo, ele vê como todos da companhia, por mais que todos eles sejam, tá, legal não necessariamente, mas tipo, se entendam, todos eles ao mesmo tempo têm algo misterioso e até perigoso. Então, no instinto dele, tipo, ele sente esse cheiro de de predadores ao redor, essa ideia de que, pô, todos ao meu redor são um perigo, de certa forma. Todos, sem exceção, não importa o quão bacanas eles sejam comigo, todos eles são, de certa forma, perigosos. Isso pode mudar o comportamento dele no futuro, do tipo, ele começar a ser mais reticente em lidar com as pessoas e tudo mais. Então, dessa forma, eu preferi mudar o aspecto do Albergine pra eu sinto o cheiro de predadores ao meu redor. Então, poderia ser escrito de outra forma, como, por exemplo, estou cercado de predadores? Sim, só que eu acho que essa ideia de trazer esse lance, tipo, ele, querendo ou não, por mais que ele seja um coelho vestido com roupa de tweed, com que usa relógios, óculos, ele, e anda nas duas patas da traseira, ele ainda assim é um coelho, então tem esse lance meio, por que não dizer, meio animalesco, esse lance meio instintivo de predador, tô secado de predadores. E é uma forma que ele, até de autopreservação, dele imaginar ao redor quem que é predador, quem que não é. Então isso é legal pro personagem. Eu poderia ter, obviamente, renomeado os aspectos de outra maneira, mas não foi uma forma que eu achei interessante. Agora, vamos renomear novamente. Vamos passar para um marco significativo. Ao final da aventura, os personagens resolveram um problema. Por exemplo, eles descobriram que o Vizir estava tentando corromper um mago. Tentar matar uma. Fazer com que uma pessoa morresse para conseguir um elemento alquímico muito importante para fazer um anel poderoso. Para aprisionar o rei dos gênios. O Albergine foi muito importante nisso. Eu copiei a mesma ficha, então o relacionamento dele com o filho da Lobamá se extinguiu. Ele tá sentindo o cheiro de predadores ao redor. E vamos lá. Lembrando, ele poderia renomear uma consequência, eu vou considerar que ele não tem, para facilitar um pouco as coisas. E ele ganha um ponto de perícia para adicionar onde quiser. Ele poderia guardar. Mas, no caso, eu vou fazer uma coisa que é adicionar o fato que ele aprendeu um pouco sobre a magia. Então, ele ganhou a magia de alquimia. Ganhou uma magia alquímica. ganhou a possibilidade de utilizar alquimia enquanto magia. Ele aprendeu aonde eles estavam isso. Essas são as vantagens pelo marco significativo. E pelo marco menor, pode ser interessante que mude um pouco algumas coisas. Ele poderia trocar perícia, por exemplo. Eu vou fazer com que ele troque, por exemplo, a eu vou, ao invés de mudar um aspecto, eu vou trocar duas perícias de posição. Eu vou trocar a perícia de conhecimento pela de percepção. Eu não posso... Lembre-se que as vantagens do marco menor são apenas uma. Você só pode fazer uma daquelas vantagens do marco menor. Eu não posso agora mudar a façanha, não posso renomear aspecto e não posso também mudar toda essa situação. Eu não posso renomear aspecto, não posso mudar façanha, não posso colocar outra façanha. Até porque eu já troquei uma perícia de lugar com a outra, que é a parte de conhecimento. Vamos para a ideia do marco maior. Dentro do marco maior, vamos imaginar que os acontecimentos da aventura, da campanha, levaram a uma situação onde o coelho branco viu que a sua mestra, a rainha de copas, enlouqueceu e eles tiveram que lidar com isso. E ele se sente até um pouco culpado. Lembre-se, ele é um coelho sempre atrasado. Então o País das Maravilhas meio que foi destruído graças ao fato de que ele não teve, não é nem o tempo, ele não teve a coragem de lidar com a Rainha Branca. O que deixa que é uma forma de atraso, de certa forma. Ele atrasou a possibilidade de enfrentá-la. De repente ele percebeu que ele sempre fugia da feiticeira, da Rainha de Copas, por ter muito medo dela. Eu vou fazer o que com isso? Eu vou trocar o conceito dele, que é um coelho sempre atrasado, para um coelho que é culpado de ser sempre... de sempre fugir das suas responsabilidades. Ele se sente culpado pelo que aconteceu. Alguém vai falar: ah, mas não é uma resolução? Eles não acabaram com a rainha de copas? Sim, mas ele se sente culpado. Ele sabe que ele poderia ter feito alguma coisa e não fez. Então com isso ele mudou esse conceito dele. E isso impactou ele. Para a parte de... ele ganha um ponto de recarga que eu vou usar automaticamente para comprar uma nova façanha, que é a façanha de Grimório. É uma façanha que tem no Loose Threads, onde ele recebe mais dois para todas as... mais dois em todas as... em todos os rolamentos envolvendo poções que ele já tenha feito. É a ideia de que ele já fez algumas poções mágicas e que agora ele consegue utilizar essa capacidade de mudar esse fato para fazer essas experiências, para fazer cada vez mais e melhor poções. Vamos lá. Isso resolveu duas coisas. Eu renomeei o conceito do Aubergine. E eu ganhei um ponto de recarga que eu automaticamente usei para comprar uma nova façanha. Eu não tenho... lembre-se que eu ganhei um de... que quando você tem um marco maior, você tem os benefícios dos outros marcos. Isso inclui o fato de eu ganhar um ponto de perícia... no fim das contas. Então o que eu fiz? Eu vou considerar que o Aubergine tinha um outro ponto de perícia. Então ele vai pegar esses dois pontos para evoluir conhecimento. Pra evoluir conhecimento e colocar como excepcional. Evoluir conhecimentos para excepcional. Isso vai fazer com que ele, isso aumente o pico da perícia dele para excepcional. Ele ainda pode fazer isso, porque ele tem, tanto em ótimo como em bom, ele tem uma perícia só. Mas ainda assim tem uma coluna retinha, vamos dizer assim. Um problema que poderia acontecer é que, vamos imaginar, se eu considerasse só que houve um marco maior sem um marco significativo no meio, eu não poderia fazer isso, porque eu iria evoluir para ótimo. Eu não teria nem os dois pontos necessários, porque você tem, lembre-se, cada ponto evolui uma perícia um nível para cima, e ao mesmo tempo, mesmo que eu conseguisse evoluir para ótimo, a parte de coluna ia ficar rompida, porque eu ia ter duas perícias em ótimo e uma perícia em bom, o que pelas regras do Fate não pode. Beleza? Dito isso, vamos ver o que ainda falta fazer, o que seria, faltaria fazer. Renomei o conceito. Ele não teve consequências extremas, então eu não renomeio. Recebi a recarga, já usei para comprar uma façanha. Aumentei a pirâmide, já aumentei. Lembrando que isso vai incluir um dos benefícios é o benefício de ponto de perícia do marco desse marco significativo, que o marco maior também é um marco significativo. E renomei o conceito. Novamente, eu não estou considerando que eu não tive consequência severa, então não preciso ser renomeado como parte do marco significativo. E já usei o ponto de perícia que eu ganhei por esse marco significativo. E agora, por fim, vamos a ver o marco menor. O marco menor, eu vou considerar uma coisa. Ele rompeu de vez com a corte. Então, ele vai tirar a façanha de filho da corte. E ele vai trocar para já li sobre isso. Já li sobre isso é uma façanha que eu particularmente adoro. Ela é muito apelona, tanto que ela demanda ponto de destino. E a ideia é o quê? Sempre que ele quiser alterar, ele pode utilizar qualquer perícia dele. Ele pode trocar usar conhecimento no lugar de qualquer perícia, pagando um ponto de destino, desde que ele seja capaz de justificar. Então, por exemplo, ele vai, por exemplo, utilizar empatia. Eu li que o príncipe encantado é um cara que ele é meio solitário e tal, então eu vou utilizar esse fato para melhorar as minhas chances com ele. Então, isso é uma forma de usar, já li sobre isso. Lembrando, é apenas uma das vantagens. Então, como eu renomei a façanha no marco menor, eu não posso renomear outros aspectos, eu não posso comprar uma façanha nova e eu não posso trocar as perícias de lugar. Beleza? Uma coisa importante. Se eu tivesse uma consequência moderada, eu poderia renomeá-la. Mas nesse caso, eu tô considerando que não houve consequências, então fica por elas. Beleza? O que aconteceu, assim, vamos dizer assim, nesse marco? Vamos pensar que em cada marco. Vamos pensar, por exemplo, no primeiro marco. O mundo, de certa forma, o Albergini percebeu que o mundo é muito maior e muito mais perigoso do que ele gostaria que fosse. Ou do que ele imaginava que fosse. No marco significativo, ele cresceu em poder, ele aprendeu a utilizar a alquimia. Então é uma parte de evolução. E nessa hora, obviamente, as pessoas começaram a crescer o olho para aquele coelhinho. Até a Regina, de repente, pode ter no aspecto dela, no marco significativo dela, renomeado o aspecto para: eu preciso manter esse coelhinho debaixo da minha asa. Ou, esse coelhinho, se bem ensinado, pode me ser útil. Ou qualquer coisa que o valha. E no marco maior, literalmente houve uma ruptura. Como a gente disse, o País das Maravilhas pode ter sido basicamente destruído. E os personagens perceberam que há um vácuo de poder nisso. E que os personagens vão ter que lidar com esse marco de poder, com essa mudança que houve nos poderes. O que ele vai fazer? Como é que eles vão lidar com isso? Vai ser uma situação que eles vão lidar, tem que resolver em outras histórias. Então, no fim das contas, você vê que cada marco gerou uma alteração, tanto no personagem quanto no mundo da história. Uma coisa importante é que nada do que eu falei aqui eu pensei previamente. Eu fui alterando em cima da hora. Vocês, inclusive, ouviram o barulhinho do meu teclado batendo. Por fim, Eu espero que tenha ficado claro a importância da evolução em Fate. O fato que a evolução em Fate, ela não é meramente vertical, ou seja, você não cresce apenas para cima, você cresce para os lados, você muda. Você perceber que quando os personagens evoluem, o mundo evolui com eles, problemas antigos são resolvidos e novos problemas surgem no lugar. E a gente viu através dos exemplos aí do Albertine como funciona a evolução em Fate. Lembrando que cada evolução, cada situação gera uma nova evolução. Por fim, aquele recado de sempre, né, gente? Página do Facebook, rolando mais 4 para comentários. Movimento Fate Brasil, comunidade Movimento Fate Brasil do Facebook, hashtag rolando mais 4. E-mail rolandomais4@gmail.com. Eu vou deixar também aqui minhas redes sociais pessoais. Vocês normalmente vão me encontrar em quase todas as redes sociais possíveis, como Fábio Costa 00305 ou HufflepuffBR, Hufflepuff como a casa Lufa-Lufa em Harry Potter, HufflepuffBR. Mandem suas críticas, suas sugestões, seus questionamentos, suas reclamações, tudo que vocês quiserem comentar sobre os episódios, pra gente poder também estar melhorando, né, gente? Porque o objetivo final é oferecer a vocês cada vez mais e melhor conteúdo sobre Fate. O próximo episódio, que eu espero que seja daqui a 15 dias, ele vai ser sobre extras e vamos abrir aí uma série sobre extras e fractal do Fate, para que as pessoas consigam entender melhor essa parte tão importante do Fate, que são os extras e os fractais. Então, gente, por hoje é só, né? Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau!